nosso último encontro falávamos, dentre outras coisas, de Rousseau. Veja que Hobbes, Rousseau e Maquiavel são três autores fundamentais para a ideia de pensamento político moderno, que, por sua vez, é o que você pode chamar de base do pensamento, do discurso tido como liberal de Estado. Eu reforço aqui as palavras discurso, reforço a expressão modelo liberal de Estado, que é para deixar bem claro que é uma ideia. Propriamente aquilo que você chama de Estado hoje corresponde em boa medida a esse modelo. Há quem diga, inclusive, que o Estado seja invenção moderna. É um conceito propriamente moderno. Há quem diga até mesmo que a expressão Estado, para se referir a essa grande estrutura política, burocrática, de comando das pessoas, que é chamar isso de Estado, teria sido obra de Maquiavel. Maquiavel usa a expressão Estado. Eu só não sei se outro antes dele, de fato, usa. Para fazer uma afirmação dessa, você teria que, em tese, verificar todos os autores anteriores e ver se algum usou a expressão e tal. E é um tipo de informação irrelevante. Se alguém disse antes ou não, pouco importa. O que importa é que colou, pelo menos o Papa, a conversa de que ele inventou. É importante para demarcar o conceito de que Estado é uma invenção moderna. Moderna. Mas, veja, eu vou botar um ponto aqui. E vou dar um salto no tempo, um salto geográfico. Você não está mais na Europa do século XVII, você está no Espírito Santo do século XX, alguns século XXI. Você está amoldando suas nádegas nas carteiras do curso de Direito. Aonde você passa horas a fio, ouvindo discursos e mais discursos. No começo do curso, você dá de cara com a disciplina de Direito Constitucional, ou Teoria da Constituição, ou Teoria Geral do Estado, tanto faz. No momento em que essa teoria propriamente, ou que a ciência política, ou que a Teoria da Constituição, propriamente falará de Constituição. E ela vai começar dizendo o seguinte: olha, a Constituição é algo fundamental para o Estado Democrático de Direito. O Brasil é um Estado Democrático de Direito. Não há Estado Democrático de Direito sem Constituição. Aquele Estado que tem Constituição é Estado de Direito. E ainda diz, mas das normas, o que seria essa tal Constituição tão fundamental a esse troço tão importante que a gente chama de Constituição e de Estado de Direito? Qual seria o conteúdo dela? Ele explica para você. Há dois tipos de conteúdo da Constituição. Um deles seria o conteúdo material da Constituição. O conteúdo material seria uma espécie de alma da Constituição. Um conjunto de temas tais que, em não existindo no texto legal, dê a ele o nome que você der, não poderá ser de forma digna chamado de Constituição. Por outro lado, pode ser que esse mesmo texto que você chama de Constituição, que contenha esse determinado conteúdo material, essa alma de Constituição, ele pode conter ainda outros temas que extrapolem essa lista limitada de assuntos. Ainda assim será norma constitucional. Ainda assim será conteúdo constitucional, porém, apenas formalmente constitucional. Aí, para arrematar a aula, o professor chega e cita Bakov. Vocês pesquisaram esse cara? Deram uma olhada nos manuais? Encontraram a citação do Bakov? Otto von Bischoff. Já caiu em três provas de concurso para juiz no estado do Espírito Santo. em prova objetiva. Perguntamos sobre a teoria do Bachoff. Otto von Bachoff. Ele é um alemão que escreve um livro chamado, escreveu um livro, está vivo ainda, Normas Constitucionais e Inconstitucionais, ponto de interrogação. Eu não sei quem foi o primeiro cara que reproduziu o discurso dele num livro, num manual de direito constitucional. Mas já que nós já aprendemos como se escreve um livro de direito, vocês vão entender talvez porque ele tenha sido por inércia, logo ele, dentre tantos outros autores possíveis, repetido a exaustão. O Bachoff, cara, ele propõe a seguinte ideia. Há uma hierarquia ideal entre as normas constitucionais, de tal forma que ele admitiria que houvesse a possibilidade de uma inconstitucionalidade de uma norma da Constituição. Para que houvesse uma inconstitucionalidade de uma norma constitucional, enfim, seria preciso que houvesse uma hierarquia. Que hierarquia é essa? Uma hierarquia entre conteúdo material e conteúdo formal. O conteúdo material valeria mais do que o conteúdo formal. Essa ideia nunca foi adotada na Alemanha. Essa ideia nunca foi, de fato, adotada no Brasil. O mais perto que você chega disso é no artigo 128 da Constituição de 1824, que dizia que só é constitucional os artigos que tratam de dois pontos. E vinha lá uma lista de temas que corresponde à exaustão àquilo que você chama de conteúdo material da Constituição. E que o que não correspondesse a isso podia ser alterado por lei ordinária. Na verdade, não fala de conflito, de hierarquia de norma. Fala que, meu amigo, só é objeto de emenda essas normas, as outras nem isso. É por lei ordinária que você muda. A pergunta é, o que um texto, o que uma ideia que nunca foi adotada no país de origem, que não é adotada no nosso, que ninguém discute em adotar, faz nos livros de direito constitucional? O que faz com que alguém ache ser importante ao ponto de perguntar em 5 concursos para a magistratura? Como quem disse, se não souber isso, não poderá ser um bom juiz. É porque, sabe, você citar o cara tem uma utilidade, tem uma razão prática, vamos dizer assim, dentro do texto. É justamente o de afirmar que o conteúdo material vale mais do que o conteúdo formal. Que o conteúdo material desse você não pode abrir mão em hipótese alguma. Já o conteúdo formal você pode abrir mão à vontade. Já ouviu o papo de que a Constituição brasileira de 88 é muito grande? Eu lembro quando ela saiu do forno. Palestra na faculdade, logo depois da Constituição novinha. De deputados e senadores de esquerda, dizendo, essa Constituição já nasceu morta, porque tinha revisão constitucional. Ela é paquidérmica. Antônio Rogério Magri chamará de elefantal tempos depois. Mas enfim, essa crítica é comum. A última delas foi feita por Nelson Jobim. Que eu me lembre, que eu me lembro. Nelson Jobim quase deixando a presidência do STF, quase se aposentando, mas ainda ministro do STF, ainda presidente do STF. É convidado ao Congresso Nacional para discutir a possibilidade da criação de uma Assembleia Constituinte para que se faça a reforma política. Aquela ideia que o Lula soltou na imprensa, às vésperas da eleição, a imprensa caiu em cima, não é? Mas, de fato, alguém no Congresso resolveu fazer pelo menos uma espécie de audiência pública para discutir com os senadores e tal, e chamaram o Nelson Jobim. Eu assisti, não que estava em Brasília, é porque eu estava entediado em casa. E isso foi repetido e, sabe, filmado e reproduzido à exaustão pela TV Senado. Se a TV Justiça tem 16 pessoas que assistem com regularidade, a TV Senado tem 12. E só um é autista. Mas o outro tem um esquizofrênico também e um obsessivo compulsivo. Santos. O que dizia Nelson Jobim? A Constituição é muito grande. Nós devemos fazer uma Assembleia Constituinte não só para a reforma política. O que ele apresentou foi o espírito do Jaqui, sabe? Jaqui vai mexer numa pá, mexe em tudo logo. E deu sugestões para enxugar a Constituição. Exemplos do que está sobrando na Constituição. Daquilo que é supérfluo na Constituição. E chuta. O que ele apresentava lá como sobra, como excesso, como gordura constitucional. o conteúdo formal da Constituição. O conteúdo formal. É como se ainda hoje essa ideia, no imaginário do nosso direito constitucional, ainda fosse de que Constituição, a boa Constituição, é aquela que só possua um conteúdo material. O conteúdo formal é bizarrice, sabe? O conteúdo formal, ele é algo alucinado. Pois bem, o conteúdo material da Constituição, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o conteúdo material da Constituição corresponde a valores, valores daquilo que nós chamamos de Estado liberal. Daquela consequência histórica concreta das lutas políticas do século XVII e, ao mesmo tempo, dos, por assim dizer, das formas de leitura, das formas de recepção de todo esse ideário moderno de Estado. O que resultou foi nesse modelo liberal de Estado, que nem corresponde propriamente ao que o Estado é hoje, mas que, pelo menos sintomaticamente, nós, constitucionalistas, inconscientes ou não do que fazemos, defendemos como se fosse o modelo de Estado. O modelo. Como se não houvesse nenhuma alternativa a ele. De cara, o que seria o conteúdo material da Constituição? As normas que definem formas de acesso e exercício do poder. Direitos e garantias fundamentais. Que defina normas sobre processo legislativo. O que mais? Eu sempre esqueço do rol todo. Separação de poderes. Separação de poderes. Que defina formas de Estado e sistema de governo. São só os cinco. Há quem, tempos depois, acrescente mais alguma coisa. Mas a tradição mesmo são esses cinco temas. Esses cinco temas. Há quem queira acrescentar ainda liberdade de expressão, mas pô, isso já está em direitos e garantias fundamentais. Enfim, você vai desdobrando. Os cinco são esses. O que não está nesses cinco itens? Direitos sociais. Não está aí. Direitos sociais não compõem o rol daquilo que você chama de conteúdo material da Constituição. Daquilo que seria a alma. Está do outro lado, no conteúdo formal. É gordura, é excesso, é o que sobra. Quando Nelson Jobim, no Senado, defendia que coisas da Constituição podiam ser cortadas, o que ele citava? É só você pegar o artigo 6º da Constituição, ver o que o artigo 6º chama de direitos sociais, e 90% do que está listado ali é o que Nelson Jobim sugeria que devia desaparecer do texto constitucional. Meu amigo, política para idoso! Esse pódio, um troço desse, não precisa! Lei ordinária cuida disso. Política para juventude. Isso é coisa de boiola. Meio ambiente. Eita ambiental é coisa de baitola. Tem que estar aqui na Constituição. É frescura. O que deve estar na Constituição enxuta, boa, limpa, são formas de Estado, que definem formas de Estado, formas de governo, lá, lá. O resto é gordura. Meu amigo, quando você diz isso, você está atribuindo um valor e um sentido aos temas da pauta pública, aos temas da pauta política, atribuindo sentido e valor à ideia de Estado. Nós juristas adoramos valorizar um modelo liberal, sem dar nome ao modelo, muitas vezes sem se dar conta disso, e sem se dar conta do que o Estado brasileiro hoje, de fato, é. Nós não somos Estado liberal. Nós mantemos vários elementos, por assim dizer, que são essenciais ao Estado liberal. Mas nós não somos mais aquele Estado liberal do século XVII. Nós somos um misto de dois modelos de Estado. De um Estado liberal e de um Estado social. Porém, o encontro de dois modelos, num só, que é o que a nossa Constituição de 88 tenta fazer. Aproveitar valores fundamentais aos dois modelos num único sistema político e constitucional. Essa tentativa de arranjo, às vezes, não funciona muito bem. Porque os dois modelos de Estado têm históricos, têm premissas, têm fundamentos, tem razões de ser que são completa e radicalmente antagônicas. Às vezes, parecem água e óleo. Boa parte das discussões sobre direito constitucional, boa parte das grandes discussões do STF sobre o exercício da jurisdição constitucional são tentativas de harmonizar óleo e água. Tentativas de harmonizar ou de interpretar a Constituição a partir de uma ideia de Estado, ao mesmo tempo liberal, ao mesmo tempo social. O que são os dois modelos de Estado? Como foram construídos? Falamos muito aqui desses autores, mas veja, esse é um discurso propriamente da filosofia, da história das ideias. Meus amigos, entre o que o autor escreve e como as pessoas leem o que ele escreve, há uma diferença fantástica, fantástica. Mesmo na filosofia, é uma discussão que você pode achar muito curiosa. Assim, Marx é um marxista. Se Maquiavel é um maquiavélico. Pode parecer estranho, mas o que esse tema que ele propôs é o seguinte: será que o que esses caras que falam de Marx dizem que Marx disse corresponde de fato ao que Marx disse? Usa-se até dois adjetivos para classificar as ideias: pensamento marxiano e pensamento marxista. O pensamento marxiano é de fato o que Marx escreveu um dia. Pensamento marxista é aquilo que os caras que leram Marx e acharam um barato saem falando por aí dizendo o que ele disse. São duas coisas completamente diferentes. Você pode criar essa diferença entre texto original e leitura com todos os autores modernos. A ideia de Estado liberal é muito mais uma consequência histórica, uma construção que se vale das ideias de autores modernos para legitimar uma ideia de Estado. Essa ideia de Estado, dita liberal, veja o nome, liberal, liberal, tem alguma coisa a ver com liberdade? Meus amigos, os senhores já viram rico dizendo, eu quero liberdade? Você já viram algum rico dizendo, queremos justiça? Alguém numa relação em que há dominante e dominado? Você já viu o dominante dizendo, eu quero liberdade? O dominante dizendo, eu quero justiça? Você nunca viu. Nem vai ver, meu amigo. Sabe por quê? Esse papo de justiça e de liberdade é coisa de ferrado. É coisa de quem está por baixo. Isso é papo de pobre, meu amigo. É papo de pobre. Rico não tem desse negócio. Quem fez uma classificação muito interessante sobre a ideia de justiça e liberdade foi aquele juiz que é um ícone do direito alternativo, Hamilton Bueno de Carvalho, aliás, desembargador. Faz um tempo já que virou desembargador no Rio Grande do Sul. Que ele tem um texto, um testículo, falando sobre justiça, em que ele diz que justiça é o ainda não. Porque justiça é sempre um discurso que pede coisas, que reivindica coisas por parte de pessoas dominadas. É o ainda não. Justiça aparece como promessa de um mundo melhor. E só sonha com um mundo melhor quem está insatisfeito com o mundo no qual vive. E o insatisfeito no mundo no qual vive é geralmente o ferrado da história. Quem é o rei da cocada preta está muito satisfeito, obrigado. Meu amigo, quando fala em liberalismo, falamos do discurso de dominados dentro dos países. Quem são os dominados? Essa classe que entrará para a história como burguesia, cuja leitura do que é burguês fazemos hoje muito mais via Marx, como sendo burguês os detentores dos meios de produção. Ao fato, me refiro à burguesia mais próximo da ideia de aquele que paga imposto. A liberdade tão reivindicada, no caso francês, por exemplo, e no caso inglês, nos movimentos liberais, era uma luta contra as garras arrecadadoras do leão tributário inglês e francês, que no caso era a monarquia. Tira a mão do meu bolso, meu amigo, era isso que eles queriam dizer. Lutar por liberdade era fundamentalmente lutar por uma não tributação. Não digo propriamente a extinção da tributação, mas pelo menos uma tributação mais suave. E também lutar por consequências mais saudáveis da tributação, ou seja, a aplicação dos recursos arrecadados pelos tributos. O rei arrecada o quanto ele quer, e gasta onde ele bem entende. E a maioria dos gastos é com ele. É com ele. Na verdade, em termos ideológicos, o nome que se dava à luta, o nome que os próprios lutadores desse movimento dito liberal davam a si mesmos era republicanismo. Queremos uma nova ideia de Estado, queremos uma república. República a lá, como Maquiavel de fato interpretava o que é república. Só há duas opções de sistema político: ou aquele em que o poder está concentrado, ou aquele no qual o poder está difuso. República é aquele modelo no qual o poder está difuso. E só havia um modelo histórico de república. A leitura não é do campo da filosofia, não é idealizado, é histórico do que é república. É Roma. Um modelo em que havia uma divisão de poderes a partir da extinção desse monarca. Queremos repartir poder, tendo esperanças de que uma vez repartido o poder, haverá também uma repartição da melhor forma de aplicar os recursos arrecadados pelo Estado. Recursos que, no final das contas, sou eu que pago. Eu pago, quero sentir-me também dono do Estado. Dono do Estado. Rapidamente essa luta, veja, as lutas políticas, elas crescem muito, ganham muito em força, em potência, quando você consegue identificar o alvo da luta, quando você consegue arranjar o inimigo da luta. Veja que os problemas políticos requerem o inimigo, requerem o mal. Veja o caso do acidente do avião da TAM em São Paulo. Era preciso arranjar um culpado, acharam o dono do puteiro. Quem é que gosta de cafetão? As pessoas podem gostar de puta, mas de cafetão ninguém gosta. O dono do puteiro. O avião vai aterrissar em Congonhas. O reverso não funciona. A pista, os pilotos apelidaram, os pilotos, hein, de Holiday on Ice. Tão segura que é. A ANAC frauda documento para poder liberar na justiça a pista que os pilotos chamam de Holiday on Ice. A obra é antecipada para liberar logo o aeroporto. O avião derrapa em dia de chuva, quando não era para pousar em dia de chuva. Derrapa quando aterriza vindo de norte para sul no aeroporto. E quem é o culpado? O dono do puteiro que fez um prédio no sentido sul-norte da pista. O avião que derrapou nem passou em cima do puteiro. Mas foi muito importante, como a partir do momento em que disseram: olha que absurdo aquele prédio ali, é um puteiro. Como a discussão toda girou em torno, em São Paulo principalmente, em torno do dono do puteiro. Agora é candidato à prefeitura de São Paulo. Sério. Já se autoproclamou candidato. Não sei se algum partido topou, mas se a política é uma zona, por que não um cafetão para poder gerenciar? Olha, talvez ele seja até um... Não é não? O bom prefeito, ele já disse: quero gerenciar a prefeitura como quem gerencia um negócio. No caso, o negócio no qual ele tem mais experiência. Por mais prazer na política, dirá ele. Oi? Ele não vai ter muito trabalho para fazer isso, não. Jânio Quadros já fez isso como prefeito de São Paulo há muito tempo. Olha, fato é que quando você arranja um bode expiatório, tudo se volta contra ele. Quem era o bode expiatório desse movimento republicano? Claro, aquele cara que sobra na república, o rei. Virou rapidamente um movimento antidespotismo. Antidespotismo. O que é o déspota? Entende-se como déspota aquele que concentre nele mesmo o poder de deliberar sobre as ações de Estado, a vontade que move o Estado e, ao mesmo tempo, a capacidade de fazer converter sua vontade, o seu querer, em ação de Estado. Esse é o déspota. Nós hoje, afetados pela ideia de separação de poderes, costumamos dizer que déspota é aquele que concentra as três funções básicas de Estado. É quando as três funções estão concentradas numa única pessoa. O déspota. Ele sozinho legisla, ele sozinho aplica as leis, do jeito que bem entende, quando quer. Ele mesmo é o julgador e assim por diante. Separação de poderes foi a consequência fundamental, essencial, básica dessa luta por república, desse modelo republicano, dessa luta anti-despotismo. Ora, meus amigos, a solução fundamental, a solução idealizada para poder criar um modelo de anti-despotismo, não é? O que você chama de separação de poderes, não nasce com três poderes. E nasce de uma forma muito curiosa. Nasce por uma ideia de metáfora, uma metáfora. Eu gosto muito dessa metáfora, foi eu que inventei ela. A metáfora da guilhotina. É preciso separar a cabeça do corpo do Estado. As metáforas biológicas para falar de Estado estavam na moda naquele tempo. O próprio Hobbes faz isso com o Leviatã. Transforma o Estado num monstro. Até pouco tempo nós dizíamos, a inflação é um câncer social. A sociedade está doente, ou seja, nós falamos de política como quem descreve o corpo humano. Falamos por metáforas organicistas, não é? Numa grande metáfora organicista, mais uma, é a criação desse, essa luta anti-despotismo é basicamente uma tentativa de separar cabeça de corpo. O que seria a cabeça do Estado? Aquele que concentra, aquele lugar, aquele órgão, aquela pessoa, seja lá o que for, que concentra o poder de deliberar, o poder de decisão, o querer do Estado. O que seria o corpo? A máquina que executa esse querer do Estado. Eu sei que a Revolução Francesa acabou com a separação literal da cabeça do rei e do corpo do rei. Mas a separação metafórica da cabeça do corpo é a criação de dois poderes. Um poder para pensar as ações de Estado, que doravante você chamará de legislativo, entendendo a lei como a expressão da vontade do Estado, como a palavra do Estado que é comando. A compreensão que se faz de lei no momento dessa transição de monarquia para república, que você chamará de modelo liberal de Estado, e assim confundirá os dois conceitos, liberalismo político e republicanismo. Não é? Esse modelo de lei é exatamente a mesma ideia de lei que você trabalhava na ideia de monarquia. A lei como expressão de comando do Estado. Só o que mudou é a boca de onde esse comando sai. Antes, uma única pessoa escolhida dirá o discurso para engabelar os súditos. Escolhido por Deus. Cuja sua força, sua legitimidade dependerá diretamente do quanto o súdito entende ou acredita nessa lenga-lenga de que foi Deus que escolheu aquele cara para te governar. Porque assim, afrontar o rei é mais do que desobediência civil, é heresia. Isso dá uma força moral muito grande para o sujeito. Agora não. Outras pessoas escolhidas a partir de um grande censo democrático. Censo democrático fruto, em boa medida, no caso francês, que tanto afeta a nossa história, porque a nossa intelectualidade do século XVIII e XIX, basicamente, ia estudar na França. E, portanto, as ideias que afetam boa parte da história das nossas ideias políticas no Brasil são ideias francesas. Nós ignoramos o movimento liberal inglês, por exemplo. Ignoramos solenemente. As pessoas mal ouvem falar desse troço. Já o francês, meu amigo, você sabe o nome dos heróis e o diabo a quatro. Vejam quanto a nossa aristocracia brasileira ligada à França, bastando lembrar da minissérie Amazônia, em que os barões da borracha mandavam lavar roupa em Paris. A lavanderia confiável é em Paris. Para você ter uma ideia, meu amigo, quem manda lavar roupa de cama em Paris, imagina o que não faz com o filho. É obrigatório ir para a França, não? E passar a sua juventude por lá. É lá que está a base da formação do saber intelectual. Com direito, a mesma coisa. Herdamos muita coisa no nosso direito público do pensamento francês. Desses franceses que confundiram, que misturaram republicanismo e liberalismo. Ora, Não havia três poderes. Os papos de três poderes vêm com Montesquieu, mesmo assim, meio... não teve o impacto que nós atribuímos nos livros de história das ideias ao seu tempo. Falava-se de dois poderes, não fazia sentido três. Dois poderes já eram suficientes para resolver o problema do despotismo. Agora eu separo cabeça de corpo. O novo Estado, com cabeça e corpo separados. Agora, chamados cabeça e corpo de dois outros poderes, legislativo e executivo. Aquele que pensa, aquele que planeja, não é o mesmo que executa. Aquele que executa, não é o mesmo que planeja. Temos uma cabeça impotente do lado e um corpo acéfalo do outro. O poder executivo nasce como poder burro, como poder sem capacidade de deliberação. É engraçado porque, se você pensar nessa matriz de separação de poderes, antes desse movimento liberal, o que você tinha era um poder só, o real. Poder real que confunde-se até hoje com o que você chama de chefe do executivo. O bambambam, o cara que manda de fato na nação. Ele não era burro, ele podia deliberar sobre a própria ação. Hoje você tem uma visão que ainda lhe traz horror, a ideia do executivo deliberando, decidindo sobre a própria ação. Esse ranço antidespotismo ainda é muito forte em nós. Herança do modelo liberal de Estado. Muito forte, muito forte. As misturas, por exemplo, entre poder público e iniciativa privada. Não só por questões marxistas, medo do lucro, nada disso. Mas pelo fato de um gestor público poder agir como um gestor privado. De fato, deliberando, tendo poder de iniciativa. Toda e qualquer iniciativa na máquina pública é sempre vista com desconfiança. Sempre vista. Até na pequena cultura da máquina pública. Veja um caso que aconteceu comigo. E aí, a Receita Federal. Olhei na internet antes, porque eu não sou babaca. Horário de funcionamento. De tanto até às 6. Cheguei uma hora antes, planejando um chá de cadeira de uma hora. Na verdade, eu cheguei 50 minutos antes. Era 5:02. Para chegar, tem que pegar uma senha de atendimento. Uma mocinha muito simpática me disse: não posso mais entregar a senha, porque a gente só entrega até as 17 horas. Eu falei, mas eu vi no site que funcionava até as 18. É, mas a gente só entrega até as 17. Eu falei, nossa, certidão só dava para tirar lá. E falei para ela, eu tenho prazo até hoje para entregar a certidão. O site diz 18 horas. Cheguei quase uma hora antes das 18. Não vou poder entregar, tudo bem. É uma norma que alguém bolou aqui dentro dizendo que não pode, eu aceito. Eu só quero que você me dê uma declaração por escrito dizendo que apesar do site dizer até as 18, essa jota só funciona até as 17. Que é para eu provar que eu tentei e não consegui por conta de uma norma que é misteriosa. Não é? O que a funcionária disse? Nada, ela gaguejou. Vou ter que falar com o meu chefe. Lá vai ela. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E eu esperando com toda a calma do planeta. E aí? Não, o chefe disse que eu posso dar a senha para o senhor. É muito mais fácil do que dar uma declaração. Isso é muito legal, porque esse espírito da máquina pública que decide, que delibera alguma coisa, não assume. Que não pode assumir. Sabe que nem vai dar merda, eu decidi alguma coisa. Não há iniciativa do executivo que não seja punida. Não há iniciativa que não seja punível no executivo. É muito difícil, cara. Muito difícil. Uma das grandes amarras inventadas é aquilo que você chama de legalidade, o princípio da legalidade, que é, na verdade, um princípio que fala da ideia de liberdade. Liberdade agora apontada para o Estado. Liberdade agora para aquilo que você chama de poder executivo. Não há liberdade por regra. O que é a legalidade? É o dever de agir apenas a partir da existência de uma determinação legal para isso. Nos limites exatos da determinação legal. Se há alguma liberdade, essa liberdade você chama de poder discricionário. Liberdade que é fundada por lei. e mesmo assim limitada pela lei. Veja que a liberdade na esfera pública é basicamente nenhuma. A liberdade na esfera pública é deslocada para o legislativo, porque a liberdade é pensada como liberdade de deliberar sobre a própria conduta. Essa liberdade do Estado é basicamente uma liberdade que você pode chamar de moral, na medida em que moral pressupõe um ser que seja capaz de deliberar sobre a própria conduta. Se você não é capaz de deliberar livremente e agir conforme sua deliberação, não há ação moral possível. Vige direito penal. Quem são os tributáveis? Loucos de toda espécie. Que é basicamente quem rasga dinheiro e come cocô. Isso numa leitura, não é, da medicina mais moderna. Os menores de 18 anos. Porque todo adolescente é um demente em potencial, segundo a lei. Enfim, uma série de categorias ali, juridicamente criadas, que a todas elas há algo em comum. A ideia de que aquele sujeito não tem condições de deliberar sobre a própria conduta. Portanto, não há como emitir juízos morais, se não há como puni-lo moralmente, sequer haveria condições de puni-lo penalmente. Portanto, a questão moral é a ideia de liberdade. Se discute no liberalismo e quanto ao Estado. É porque antes quem era livre no Estado? O rei, o poder público é livre. O Estado é absolutamente livre, porque o Estado é o rei. L'État, c'est moi. Il va très faire foutre tout le reste. Para quem não entendeu, procure uma tradução. Eu já estou desbocado demais para a aula de hoje, eu não posso exagerar. Esse é o único babaca livre. Pois esses homens que começam uma luta por questões tributárias que vão paulatinamente se tornando a luta contra o déspota tributador, dirão, formularão um conceito tal de liberdade que, quanto mais livre for o soberano, menos livre sou eu. A ideia de liberdade virou o tema fundamental desse discurso que denunciava uma política injusta, um modelo de Estado injusto, um modelo monárquico. O modelo monárquico é injusto porque tem um déspota. Quero justiça! E faremos justiça quando houver liberdade para todos. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Nosso hino da proclamação da República. O quanto a nossa República também foi afetada por um baita discurso liberal. Um baita discurso liberal. O engraçado é que a nossa República, só por curiosidade, que a gente fica estudando esses conceitos muito mais pela história francesa e se esquece da nossa. A nossa República não foi um golpe liberal. Os liberais mal participaram da jogada. Os liberais da história eram aqueles tenentes do movimento, sabe, desse buchicho tenentista. Era o Benjamin Constant, o cara que logo foi posto para escanteio. Quem deu apoio mesmo para a proclamação da República foram os nossos aristocratas, os donos de terra, que estavam pé da vida com o monarca por conta da abolição da escravatura. Esses eram os nossos liberais. Muito pouco antiliberais, na verdade. E é por isso que o liberalismo, veja, nunca começou de fato no Brasil. Nunca começou. O liberalismo é muito mal resolvido aqui. Muito mal resolvido. No modelo francês as coisas são um pouco diferentes. Lá as ideias são mais claras, assim, nesse sentido. Porque o movimento histórico lá funcionou. E de fato, um grupo de pessoas que associa a ideia de liberdade à razão direta do quanto o rei não será livre. E como tornar o rei, ou o soberano agora, não livre? Fazendo do soberano não déspota. Como fazer do soberano não déspota? Substituindo, mudando o sistema de decisão de Estado. Aquele que decide não tem o poder de levar a ferro e fogo, levar a cabo, concretizar a decisão. Quem tem o poder para isso, por sua vez, não é quem decide. Separação de poderes. A esse novo modelo de Estado você chamará de Estado de Direito. Qual outro modelo, qual outro nome, qual outro apelido você poderia dar ao Estado oposto ao monárquico? Um Estado de Vontade. Estado de Vontade. Porque a ação de Estado corresponde ao querer do soberano. E o querer do soberano, que é lei feita por um só. E portanto depende do quanto esse um só está de bom humor. Depende do quanto esse um só não é corno. Depende do quanto esse um só, enfim, vai com a sua cara. Mas esse novo modelo, em que a nova cabeça do Estado, desse novo soberano ideal guilhotinado, e que mesmo guilhotinado continua existindo como corpo e como cabeça. Agora a cabeça não é um, são vários. A lei continua sendo vista como palavra, como expressão da vontade do Estado. Porém, a boca de onde sai a lei não é uma, mas várias. E várias que são descritas por um discurso de legitimação. Discurso de legitimação, aí sim, russoniano até o talo. Até o talo. Somos comissários do povo, dizia Robespierre. O homem que popularizou a guilhotina. Grande defensor da liberdade. O déspota é um homem mau e não sei o quê. Vamos guilhotinar quem disser o contrário. Grande libertário ele era. Falar de liberdade é uma coisa, meus amigos. Praticar a liberdade é outra, completamente diferente. Para eles, naquele tempo, para o movimento liberal, bastava a crença de que a prática da liberdade vem na razão direta com que eu não sou submetido a um déspota. É preciso construir um novo discurso de legitimação. E é nesse ponto que Rousseau entra. Rousseau era o livro de suvaco dos revolucionários franceses. Eu expliquei a expressão. O livro de cabeceira é aquele que você lê antes de dormir. O livro de suvaco é aquele que você leva para cima e para baixo o dia inteiro. Os caras não largavam o troço. E não é à toa que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Meu amigo, liberdade, igualdade e fraternidade é o discurso de Rousseau. Fraternidade por conta da piedade. Porque o modelo liberal é romântico de Estado. A ideia de que o homem pode conviver, porque no fundo nós somos todos bonzinhos. É o rei e com essa corja aristocrática que mama nas tetas reais do Estado, que ficam insuflando em nós essas desigualdades artificiais que só tornam a nossa existência uma bosta. São eles. Igualdade. Por quê? Não somos iguais por natureza, diria Rousseau. Mas toda desigualdade é ruim. Lutamos contra as desigualdades inventadas, mas lutamos também contra as desigualdades naturais. As desigualdades inventadas, nós acabamos por uma correição do homem, por permitir que a piedade, recalcada na natureza humana, venha à tona, e o homem possa ser, todo ele, razão e piedade. Quanto à desigualdade natural, nós eliminamos com a lei, pois todo homem se submete à lei que é fruto da vontade geral. Igualdade. E a liberdade? Liberdade, porque nós nos submetemos à lei que é fruto da vontade geral. E que, portanto, obedecerá essa lei que é fruto da vontade geral é ser livre. É ser livre. Já obedecer a um rei é não ser livre. Não ser livre. Veja que a lei, pelo menos no discurso dos juristas, o que é a lei? É a expressão da vontade do Estado. Você pode usar essa definição de lei antes ou depois da Revolução Francesa. A questão é que eles somam ao discurso da lei o aspecto legitimidade. Passa a existir uma clivagem entre a lei legítima e a lei ilegítima. O discurso da lei ilegítima é associado diretamente ao déspota, ao monarca. É essa lei que nos oprime. O novo Estado não nos oprimirá. Ao contrário, garantirá a nossa liberdade, porque garantirá a nossa igualdade. Em termos de prática de Estado, desse modelo liberal, o que foi que na prática significava os atos de governança? Quero me referir agora às práticas de gestão do Estado. Primeira delas, dois poderes. Segundo, o poder executivo, agora poder burro, poder sem deliberação. Um poder que, comparado com o executivo de hoje, é muito mais limitado. Muito mais limitado mesmo. Então você tem uma ideia. Você pode ver as normas. Cito duas. Uma, a que cria os cursos de direito no Brasil. Outra, a norma que foi responsável pela fixação da data do dia do professor. As duas criam colégios, escolas e criam também currículos. Pois, meu amigo, elas entram num grau de detalhe sobre a forma da sua própria execução que é impressionante. É impressionante. As leis antigas, pegue qualquer lei antiga, que você verá ela detalhar a ação do administrador público à exaustão. À exaustão. A norma que cria curso de direito no Brasil chega a ter um artigo, imagina, uma lei federal com um artigo desse tipo, que defina durante a aula o que o professor deverá fazer em sala de aula. No primeiro terço da hora e meia de duração da aula, e digo de passagem, sabe esse papo de hora-aula que as pessoas falam? Porque uma hora, por todas as nossas convenções da física e da política, é um período dividido em uma fração de 60 minutos. Mas a hora-aula tem 50. É porque por lei dizem, ó, a aula terá a duração de... Aí vinha lá o tempo. No primeiro terço da hora e meia, deverá o professor verificar a presença dos alunos a partir da chamada verbal. Uma lei federal que manda fazer chamada, cara. E dizem que momento da aula, se eu deixar para o final, não, é no começo. No começo. Você agora de fazer no final é a coxambração. Amigo, o professor não tem liberdade, se você parar para pensar por aí, de escolher se faz a chamada no começo ou no fim. Amigo, isso aqui é poder sem nenhuma capacidade de deliberação. Esse é o Estado de Direito, porque as ações de Estado são definidas por direito. Direito que você entende agora como lei legítima, lei válida, lei que é o modelo bem acabado, digamos assim, o modelo mais avançadinho na história daquilo que Rousseau chamava lei, fruto da vontade geral. O Estado de Direito também é um Estado que assume para si o modelo do discurso da legitimação de si mesmo, da legitimação da sua lei. Estado de Direito. Ora, executivo, portanto, limitado. E o judiciário? O judiciário não era o terceiro poder. A função de julgar coincide com a função de executar leis. O judiciário faz parte do executivo. Para você ver o quanto o judiciário faz parte do executivo, veja a nossa Constituição de 1824. Que é a nossa Constituição, pelo menos em termos formais, mais liberal da história. Você vê que coisa engraçada. No Brasil, nosso grande liberal era o monarca. Então você vê que aqui tudo é zoneado. Tudo é zoneado. O nosso antigo partido da Frente Liberal não é liberal. Agora é chamado Demo. Os Demos também não são lá muito democráticos. De repente, é só a sigla que vale, não o nome todo. Não é? O nosso Partido Comunista, vez por outra, defende privatização. É, são uns troços assim que se você botar para, sabe? O Partido Social Democrata não é social democrata. Nunca foi social democrata. Social democracia sem base operária, sem base trabalhista, é impressionante isso. Então, meu amigo, nada aqui é o que diz ser. Nada aqui é o que parece. Por isso que é difícil para gringo chegar aqui e tentar entender política e economia brasileira. Nosso liberal era o rei, poxa! Vai entender um negócio desse. Não é? Os nossos antiliberais são os caras que criaram a república. Isso se pode. Mas enfim. Fato é que julgar é atribuído ao executivo. Como o judiciário aparecia na Constituição de 1824? Não havia, por exemplo, aposentadoria em 1824. Não existia sistema previdenciário em 1824. No entanto, havia algo parecido com a aposentadoria, com uma espécie de prêmio, que por tradição era dado aos militares que morriam em combate. Aos militares que eventualmente se feriam em combate. E quando acabava a guerra, não poderia voltar para o trabalho. É uma forma do Estado dizer, vai lá, meu amigo, e arrisca a sua vida, porque se você morrer, eu vou manter sua família aqui, pode deixar comigo. Ela vai precisar de você para sustentar. Se você voltar aleijado, eu vou te manter. Pode ficar tranquilo. Era esse o tipo de benefício. Entendi em 1824 que a função de julgar era uma função perigosa. Tão perigosa quanto a função militar. E desenvolvida para o Estado. E, portanto, aquele juiz que, por um motivo qualquer, tal qual o militar, se visse numa situação em que saísse ferido da contenda, ele poderia ser aposentado pelo Executivo. A Constituição de 1824 dá poderes ao Executivo para aposentar juiz. Aposentar juiz. Não é automática, não é por tempo de serviço, é por uma determinação, como um prêmio. Como um prêmio. Na verdade, esse prêmio virou punição. O Brasil assinou um tratado com a Inglaterra, não é? Em que o Brasil se compromete a coibir o tráfico de escravos. Veio uma lei proibindo o tráfico de escravos e o desembarque de navio negreiro na costa de Pernambuco. Quem bancou o desembarque do navio negreiro? Quem bancou o tráfico de escravos? Senhores da região, né? Senhores escravocratas da região, gente rica. São flagrados, todo mundo preso. São julgados e condenados. O capitão do navio, o imediato do navio, todo mundo do navio. São absolvidos. Os caras que compravam os escravos, os caras que bancaram tudo, os senhores de engenho. Não é? O Marquês de Pombal, que chefiava na prática o executivo, se empombou com isso. Porque ele era um abolicionista, ele estava bancando a lei, sem falar que ele é um homem de Estado e pragmático. Meu amigo, vai pegar muito mal com a Inglaterra uma decisão dessa. Então o que ele fez? Aposentou o juiz que absolveu os caras, como punição. E é assim, meus amigos, que nasce a aposentadoria como punição para juiz. Você vê que vem tem longa data isso. Longa data. É por isso que você faz merda no seu trabalho e é mandado embora. E juiz é aposentado. Não é legal? Se até matando outro juiz você é aposentado, eu não sei sinceramente o que é que você tem que fazer para ser demitido desse processo. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei mais. Eu não sei mais. Mas, enfim. O outro dado, só para você ver até que ponto o judiciário não é poder no modelo liberal de Estado. Muitos vão citar a inexistência das prerrogativas da magistratura. Não é? Em 1824, o juiz é sequer proibido de interpretar. Não interpreta. Você só cumpre a lei. É cara crachá, meu amigo. É poder burro. Lê a lei. A lei de matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Matou? 6 a 20 anos. O juiz é o cara que avalia situação de fato. O julgamento é só de matéria de fato. Não há, de fato, um judiciário que julgue matéria de direito. Matéria de direito é competência do legislativo, que é quem faz o direito. Está com dúvida na lei? Para o processo, manda uma cartinha para o Poder Executivo e o Executivo manda uma cartinha de volta, dizendo o que você tem que fazer. Esse é o modelo do poder burro. Havia, inclusive, nos modelos liberais, e em alguns estados contemporâneos ainda existe esse tipo de coisa, um mecanismo de consulta de um poder ao outro. No caso do Poder Executivo ou Poder Legislativo, sobre da forma de aplicação da lei, é que nós substituímos esse modelo de consulta de um poder a outro por um modelo de consulta do chefe, do servidor que vai executar a decisão de Estado, o homem do Executivo, ao procurador. Nós transformamos isso em uma questão de temática jurídica. Com essa transformação na ideia do direito que acabou correndo da ideia de Estado liberal daquele tempo para a ideia de Estado liberal de hoje. Como os juízes antes não decidiam questões de direito, eram questões legislativas. Hoje, a questão de direito virou tema de um poder próprio. Dizer o direito virou tema, matéria de um poder próprio. Dentro da máquina administrativa, dizer o direito, interpretar o direito, tirar dúvidas quanto ao direito, também virou tema de um profissional, de um mundo próprio do saber. O mundo do saber jurídico. O tal mundo jurídico, do qual você ouve falar desde o primeiro período de faculdade. Existe um mundo físico e existe um mundo jurídico. Quem é que acredita em outro mundo, meu amigo? Só tem três hipóteses. Ou é alguém que está falando por uma perspectiva religiosa, uma religiosa qualquer, acredita em outro mundo, onde viva Deus, Yahvé, sei lá quem. Ou é um jurista, está falando de mundo jurídico, ou então, meu amigo, é um cara muito louco que está na sua frente, muito pirado das ideias. São as três categorias que falam em outro mundo. Por conta de um saber próprio, um saber instrumental, de uma técnica que será aplicada mesmo sobre aquele que se diz agente político, agente do Estado, que de político mesmo não tem bosta nenhuma. Porque para que eu afirme a liberdade do indivíduo, é preciso negar a liberdade, não é? Do soberano e, portanto, das ações de Estado. Eis o modelo liberal. Foucault tem uma frase ótima para descrever isso. Na verdade, um jogo de frases. Os senhores encontram logo numa das primeiras conferências, um dos primeiros capítulos do livro Em Defesa da Sociedade, que corresponde ao curso de 1976 do Collège de France. Ele diz que o modelo do Estado monárquico, porque veja, o que é o poder do Estado? É basicamente o poder de vida e morte. Discutir as questões sobre como gerir o poder, mesmo para a Revolução Francesa, é fundamentalmente discutir o poder de gestão da vida e da morte das pessoas. Como você pode viver ou deixar de viver, e o que faz, e qual é o momento de acabar com a sua vida. Enfim, nessa ideia de que o poder é basicamente a discussão sobre o poder de vida e morte, o rei é muito mais alguém que deixa viver ou faz morrer. O poder do rei é basicamente um poder que se manifesta dessa forma, deixando viver ou fazendo você morrer. Já o poder do Estado, dito moderno ou liberal, ou republicano, se você preferir, é um tipo de poder que se exerce da seguinte forma: fazendo viver ou deixando morrer. Hein? É porque presta atenção. Tráfico de drogas, por exemplo, em Morro do Rio de Janeiro. Dizem assim: ah, o traficante substitui o Estado. Porque quando o pobre ferrado está precisando de leite, ele vai lá e bate na porta do movimento e o traficante manda comprar leite para ele. Quando está precisando de remédio, o traficante vai lá e arranja remédio. Era o Estado que devia dar isso tudo. Aí dizem que por isso o traficante substitui o Estado. Meu amigo, o traficante não substitui o Estado. O traficante substitui um Estado cujo dever de Estado você pensa pela lógica do fazer viver ou deixar morrer por um Estado monárquico. Ele substitui o Estado moderno por um Estado despótico. Porque a forma de exercício do poder do traficante no morro é o de deixar viver ou fazer morrer. Amigo, o traficante não regulamenta a vida dentro do morro. O traficante não cria regras para resolver os conflitos do morro. Na verdade, o traficante pouco importa. Pouco se importa com os conflitos do morro. Se importa com uns sim, com outros não. As pessoas vão lá e batem na porta do traficante e dizem: ô, seu coisa ruim. É o apelido carinhoso do traficante. Seu coisa ruim, o teu vizinho lá, ele fica mexendo com a minha filha. Eu não sei não, ele está de má vontade com ela, sabe? Eu estou com medo de acontecer alguma coisa. E o traficante chega, olha para ele e diz: pode deixar que eu vou dar um jeito. E vai lá e queima o sujeito. No dia seguinte vem outro cara: seu coisa ruim, aconteceu uma desgraça, minha filha foi estuprada pelo cara do barraco lá não sei aonde e tal. E o traficante: meu amigo, sua filha é uma cachorra, vagabunda e safada. Todo mundo já carcou sua filha. Esse cara não fez mais que a obrigação dele. Ela é que é uma vadia. Amigo, ele mata quem ele quer. Mata quem ele quer. O homem do morro, o cidadão do morro, é aquela vítima no sentido de: olha, eu quero levar a minha vida. E a melhor forma de levar a vida é levá-la de uma forma tal que o traficante nem saiba que eu existo. Se não souber que eu existo, ele me deixa viver. Ele me deixa em paz, meu amigo. Agora, se ele cismar comigo, eu estou ferrado, porque ele faz o que ele quer comigo. Esse poder de fazer morrer ou deixar viver se traduz no discurso liberal como principal sintoma da falta de liberdade do indivíduo, a sua necessidade de ser moita. A mesma coisa que os pobres fazem no morro, de bater na porta do traficante e pedir ajuda para ele, é o que as pessoas faziam com o rei até um sistema instituído no caso francês. Era as lettres de cachet. Era um dia em que você mandava uma cartinha, uma audiência pública, e o rei ficava lá recebendo as pessoas que tinham reclamação. Fulano é um canalha, tá enchendo o saco de todo mundo, ele é muito chato. Fica cantando música sertaneja e axé o tempo todo com volume alto. E o rei disse, isso é terrível, vai lá e prende esse cara. É assim, atendendo a favores. As próprias comunidades muitas vezes se organizavam para elas mesmas resolverem um conflito, que é só para que o rei não se meta. Porque o ideal é, um rei que deixa viver ou faz morrer. E o Estado hoje? O Estado é aquele que você cobra dele como se a razão de ser do Estado fosse o exercício de um poder de fazer viver ou deixar morrer. Como quem diz, na falta da ação do Estado que faz viver, o que vem é a morte. E aí você vê o sujeito embaixo da marquise em dia frio. Olha esse coitado! Olha como o Estado deixa! O estar ali dele é efeito da causa omissão do Estado. A culpa do crime é da omissão do Estado. É o Estado que vira o fazedor de tudo. O fazedor de tudo. O executor da sociedade. Que eu passo a pensá-la, a planejá-la pela engenhoca, pela instrumentalidade de um grande poder, um grande senhor, uma grande máquina de fazer as coisas acontecerem. Não é à toa que nos livros de direito, 11 em cada 10, eu uso a seguinte frase: o direito é aquilo que organiza a sociedade. O direito do rei, ninguém dizia que era aquilo que organiza a sociedade. O direito do rei é aquilo que impõe a vontade do rei. Mas eu digo hoje que o direito é aquilo que organiza a sociedade. Amigo, o direito organiza a sociedade? Organiza a bosta nenhuma. Só a balela. Quem acha que o direito organiza a sociedade, então pensa em direito de família. Se assim, só podia se casar quem conhece direito de família. Na verdade, quem conhece direito de família, meu amigo, são os descasados. Pergunta para qualquer um que já se separou. Entende para burro de direito de família. Entende horrores de direito de família. Assim como o preso talvez seja o sujeito que mais entenda de direito penal. Entende muito bem do seu próprio crime. O direito organiza a sociedade. Meu amigo, o direito é só um referencial que você usa para o exercício do poder do Estado. E mais nada. O exercício de fazer viver ou de deixar morrer. É só um referencial para você punir. É só um referencial para você... Veja, como dizia um amigo meu, o direito é aquilo que você usa quando as coisas dão errado. Não é aquilo que organiza a sociedade. É aquilo para o qual você apela para fazer incidir um poder disciplinador sobre a sociedade. Um poder organizador, não de uma organização fundamental, mas de uma organização via punição, via conserto, via arranjo. Via tapa-buraco. É para isso que serve. Então, sabe, meu amigo, se você tem uma vida sem nenhum conflito com ninguém, você poderá passar por ela sem ter a menor noção, o menor conhecimento, sem sequer se dar conta da existência do direito. Agora, arruma a briga com a bosta de um vizinho, que aí você vai começar a ficar alucinado procurando um advogado nas páginas amarelas. Põe anúncio de jornal, né? No estatuto da OAB que advogado não pode fazer anúncio. Oh, tá cheio. Inclusive plaquinha que eu vi outro dia, perto de ali em Maruípe. Advocacia civil, criminal, trabalhista, empresarial, contabilidade e tiramos xerox. Uma placa só. Sendo bom. E com a balancinha enorme. Contabilidade, advocacia, xerox, tudo num só escritório. Isso aqui é vida fácil, isso aqui é você unir, né? Tudo que a pessoa precisa. É pelo conflito, meu amigo. Mas a ideia de Estado que se converteu em Estado liberal é daquele organizador. Isso é algo muito curioso, porque você diz do Estado liberal atrelado à ideia de liberdade. Mas a ideia de liberdade, meu amigo, é muito pouco libertária no final das contas. Porque a lei se transforma nesse modelo de Estado que eu represento como aquele que necessariamente organiza, entre aspas, a sociedade, é porque pelo menos essa ideia de organização reflete uma, digamos assim, infiltração do mundo legal na vida das pessoas muito maior do que aquele que existia no modelo monárquico. Tanto é que a quantidade de leis que qualquer Estado contemporâneo hoje tem é infinitamente maior do que a quantidade de leis que havia em qualquer Estado monárquico. Meu amigo, essa sala se organiza. Porque aluno tem de dois tipos: nômades e sedentários. Os sedentários, que são a maioria, são aqueles que invariavelmente a cada aula sentam exatamente no mesmo lugar da sala. Os nômades são aqueles chatos que insistem a cada aula em sentar num lugar diferente. Para a irritação do sedentário. Que chega atrasado e olha o cara sentado e diz: sabe? E pensa assim: o cara sentou no meu lugar. No meu lugar. Já reparou que já é um direito ao lugar. Mas esse direito ao lugar não vem de norma, nem vem de um Estado, nem vem do poder instituído na fala. Qual seria o poder instituído? Vá lá, o professor, que pelo menos pode falar de prova com vocês. Nunca houve alguém que disse: você senta aqui, você lá, já vou não, você para aquela cadeira ali, que você... Nunca houve isso. E, no entanto, vocês se organizam, meus amigos. Como pode vocês se organizarem se não tem lei? Sociedade não se organiza por lei. Se organiza por aspectos que são muito melhor compreendidos por leituras sociológicas e psicossociais, vá lá, da sociedade. Nunca pelo direito. O direito é aquilo para o qual você vai apelar quando você quer tirar o cara que está sentado na cadeira aonde você gostaria de sentar, que você é sedentário. Sai daí! Por quê? Porque eu sempre sentei. Eu tenho direito. Ele tenta ganhar força para sua tese. Não é não? Eu sempre não sentei aqui do seu lado. Mas... ganhar apoio popular à causa. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que ela se organiza. Mas o sintoma de eu dizer o direito organiza a sociedade é porque, bem ou mal, o mundo da vida privada, da vida civil, foi colonizado pelo Estado. É um modelo de Estado, bem ou mal, total, que tende a agir de forma totalitária dentro do ambiente social. Totalitária no sentido da ideologia de organização da vida privada a partir da lei. Que é coisa mais chata do que regra sobre casamento? Os problemas do casamento dizem respeito a patrimônio, a grana. A grana. É a grande razão de ser do direito de família. É grana. Que no começo é meu bem, depois são meus bens. Quando vai separar. Piada é velha. Ora, agora como é que você me explica pobre ter problema para se separar? Pobre. Se for fazer o rol dos bens, dá um pinico, uma cortina de box de banheiro, de plástico, um puxado feito na casa da mãe do outro, que fica num terreno invadido. E não consegue, cara. Você quer mais colonização da vida privada do que isso? Do que isso? Das pessoas se sentirem pouco à vontade de viver maritalmente com outra pessoa. Leia-se, dividindo conta da casa e trepando eventualmente. Sabe? Inseguras por conta do Estado. Quer mais colonização do que isso? É algo completamente inexistente no modelo monárquico. Sob essa perspectiva, meu amigo, o homem que vive sobre, sabe, o governo do rei é muito mais livre. Isso explica aquilo que Foucault diz, meu amigo, o discurso sobre o Estado liberal é um discurso que vai do sujeito ao sujeito. Como assim? Esses discursos que pegam carona em narrativas do tipo Hobbes e Rousseau, que começam falando de um estado de natureza, onde o homem é livre no estado de natureza. Amigo, você afirma a liberdade só para o final das contas definir que a única liberdade política é a liberdade de você deixar de ser livre. É a liberdade de ser súdito. É a liberdade de submeter-se a alguém. Porque não é essa a consequência do discurso de Rousseau? Da vontade geral? Obedecer à lei é ser livre. Ele começa com um papo todo de liberdade no estado da natureza só para dizer, para no final das contas, que a única liberdade que você tem é obedecendo à lei. Você é livre para ser escravo. E não é à toa que no modelo desse, que na prática é muito pouco libertário, logo depois da Revolução, a coisa tenha sido mantida na base da guilhotina, meu amigo. Dá para entender como Hobbes, que de liberal não tinha nada, era um autoritário, acaba virando o pensador político fundamental para a teoria que nós chamamos de liberal da Constituição. Porque Hobbes, ele é um absolutista. Portanto, alguém que não está nem aí para a liberdade do indivíduo. Ele defende a liberdade de um só, do soberano. Mas, na prática, o resultado do modelo liberal de Estado, esse modelo em que o mundo da lei coloniza o mundo da vida privada, é um Estado muito pouco libertário, que, na prática, se adequa muito bem àquele modelo descrito por Hobbes. Entendamos os modelos autoritários de Estado, que entenderemos muito melhor o modelo do Estado liberal. O modelo do Estado liberal. Não é legal? Só que esse Estado liberal você diz ser bonzinho. É porque você soma ele uma outra ideologia que também é fundamental ao Estado liberal, que é o chamado humanismo. Humanismo. Que no direito, então, é, eu diria que, essencial. Não há propriamente direito sem um discurso humanista muito forte. Mas é um tema que nós veremos apenas após o intervalo. Tá ok?